Panorama Agrícola para 18 de março de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira, 18 de março de 2013, a lua começa a crescer e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é antes tarde do que nunca. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de fruticultura. No noticiário, abertas inscrições para Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. E São Lourenço do Oeste é sede de Congresso da Agricultura Familiar da Região Sul. No Espaço da Mulher você confere Festa da Ovelha e Agroecologia em Campo Alegre. E no mercado agrícola, os preços do leite em Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na escolha diária para um pomar de bananas aqui em Santa Catarina, devem-se preferir solos drenados e com exposição norte ou leste, evitando assim áreas sujeitas a ventos fortes, geadas, secas e inundações. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para o 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que será realizado de 28 de julho a 2 de agosto na Praia do Santinho, em Florianópolis. As inscrições devem ser feitas pelo site www.eventosolos.org.br/ CBCS 2013, de Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Ciência do Solo, para que e para quem, é o tema do Congresso, que vai discutir solos, mudanças climáticas e segurança alimentar, ciência do solo e catástrofes naturais, ciência do solo e aquecimento global, educação em solos, publicações em ciências do solo e difusão e extensão em ciências do solo. Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, de 28 de julho a 2 de agosto, em Florianópolis. A direção da FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, organiza a partir de amanhã o 4º Congresso da Agricultura Familiar na Região Sul, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. O congresso vai até quinta-feira e o tema do evento é Agricultura Familiar Produzindo Alimentos e Construindo um Novo Sindicalismo. Durante os 3 dias de debate, haverá discussões sobre as perspectivas e os desafios da agricultura familiar. Haverá também apresentações culturais de grupos italiano e alemão e do grupo de tradições gaúchas de São Lourenço do Oeste. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós conversamos com a extensionista social da EPAGRE em Campo Alegre, Araci Ruppel Buchmann. E Araci fala sobre lã de ovelha. É sempre algo que atrai a mulher agricultora, correto, Araci? Correto. Muitas das mulheres artesãs ou agricultoras, elas estão à frente da propriedade com artesanato em lã de ovelha, inclusive na gerando renda e contribuindo então na agregação, né, da família com essa renda através do artesanato. Bem, Araci, nesta segunda é feriado em Campo Alegre e se encerra também a Festa da Ovelha. Como a EPAGRE tem apoiado a Festa da Ovelha? Sim, há muitos anos a EPAGRE tem participado via entidades organizadas, atendidas então pelo escritório municipal. E uma das ressalvas são as barracas então do artesanato em lã de ovelha, que são grupos que participam com a venda de artesanatos como pelego, acolchoados, fios de lã de ovelha, também os fios coloridos são com produtos naturais, né? Extraídos então da natureza, fios tingidos, e também nós temos a barraca com produtos da agroecologia. É um grupo informal atendido pela IPAGRE desde 2007. Com relação à agroecologia, os produtores de orgânicos de Campo Alegre têm abastecido a merenda escolar do município? Isso. Desde 2007, este grupo, eles têm uma, em 2007, na verdade, teve uma participação com compra direta. E como a experiência deu certo, e depois veio a resolução 38, através do MDA e do Ministério, então a Prefeitura tem ressaltado essa compra através desse grupo informal. Né? Nós temos uma chamada pública, onde esse grupo está participando efetivamente da proposta. Que alimentos são fornecidos? Ah, tem vários produtos das olerícolas, então, como repolho, beterraba, cenoura, espinafre, chuchu, a batata inglesa, na linha dos tubérculos também, feijão, né, também, tudo na linha do agroecológico orgânico, né. Quantas creches e escolas de Campo Alegre são beneficiadas? Nós temos, então, três creches municipais, a APAE, né, do nosso município, também três escolas de porte médio, né, que são escolas municipais, então. Agradecemos a Araci Ruppel Buchmann, extensionista social da IPAGRE em Campo Alegre, falando aqui no Espaço da Mulher sobre a Festa da Ovelha, que se encerra hoje em Campo Alegre, e também sobre alimentação de agroecológicos. Obrigado, Araci, pelas informações. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações do mercado agrícola de hoje do analista Francisco Hayden, da IPAGRE CEPO, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. A entre-safra brasileira do leite, diz Francisco Hayden, geralmente começa em fevereiro e março, e a produção só volta a crescer a partir do mês de junho. No caso de Santa Catarina, a produção já deve começar a aumentar agora em maio. A redução da oferta neste período tem relação então direta com o preço do leite recebido pelo produtor. Em Santa Catarina, segundo o levantamento sistemático de preços realizado pela IPAGRE-CEPA, o preço médio do leite resfriado em fevereiro de 2012 foi de R$ 0,74 o litro posto na propriedade, apresentando aumento de aproximadamente 3% em relação ao mês de janeiro. O preço recebido pelo produtor catarinense no pagamento efetuado no mês de março, valor que remunera a produção entregue em fevereiro, situa-se entre R$ 0,58 e R$ 0,86 o litro, dependendo da qualidade e do volume de leite entregues. Os preços mais comuns, que são ofertados à maioria dos produtores em Santa Catarina, variam de acordo com as regiões produtoras. O valor médio do preço mais comum para o leite posto da propriedade foi de R$ 0,79 em Chapecó, de R$ 0,73 em São Miguel do Oeste, R$ 0,74 em Joaçaba, R$ 0,71 em Rio do Sul e R$ 0,79 no sul do estado. No mês de março, a captação de leite deve ser menor. Estima-se que em Santa Catarina a redução do volume entregue às indústrias deve situar-se entre 5% e 8%. Assim, com a redução da oferta, a expectativa para os próximos meses, segundo a IPAGRE-CEPA, é de haver pequeno aumento nos preços. Entretanto, não existe consenso entre os compradores aqui de Santa Catarina. Parte deles menciona que o mercado apresenta sinais de enfraquecimento da demanda de lácteos e isso pode manter os preços estáveis para o próximo pagamento, que será efetuado no início de abril de 2013. Informações do mercado do leite com analista de mercado da IPAGRE-CEPA, Francisco Hayden. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.